manda aí uma alusão pra nós. Estamos sempre na escuta. Valeu, meu amigo Edivan, muito obrigado, viu? Um abraço a todos os seus amigos, viu? O Loiro, o Najá, o Peru, o Rato, o Pororoca e pra toda a galera. Um abraço a toda a galera aí do bar, Mucuras Bar. Todo mundo ligado aí no Mundo Sertanejo. Valeu, Edivan! Canta, Leonardo, cabra danado. A música hoje. Sentindo muito só, tá difícil esquecer. O que a gente fez foi lindo. Hoje, uma canção trouxe você. Nela eu pude relembrar lindos momentos, loucuras e prazer. Se não voltar, não vou mais resistir. Preciso, imploro por favor. Hoje quero te dizer: te amo, te quero. Imploro por favor. Hoje quero te dizer: te amo, te quero, te amo. Hoje quero te dizer: te amo, te quero, te amo. Muito bem, vamos em frente. Cantou Leonardo pro meu amigo Edivan, para toda a galera aí de Sampaio, no Tocantins, onde Diego Valadares estará fazendo show brevemente, viu? Vai ser muito bacana estarmos juntos aí num show bacana, um show alegre, dançante, para contratar Diego Valadares e para sua cidade, olha, show alegre, dançante, um show econômico, inclusive, viu? Diego Valadares e banda na sua cidade. Ligue no 61-9973-0555. 9973-0555. 27 de julho estarei em Vanderlei, Bahia. Dia 28 de julho, domingão, estarei em Barreiras, Bahia. Dia 10 de agosto, dia dos papais, estarei fazendo um grande baile aí no Parque de Vaquejada Protásio. Protásio José Marinho, em Sítio Novo, no Estadão do Maranhão. A todos vocês de toda a região, muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Espero todos nesse show pra gente cantar e dançar juntos, tá bom? Vai ser bom demais! João Mineiro e Marciano cantam. Ainda ontem chorei de saudade. Muito legal recordar essa música, né? Cantam João Mineiro e Marciano. Essa música tá no meu CD ao vivo, inclusive, né? No show ao vivo, gravei o CD ao vivo só de clássico sertanejo. Tá muito legal. Cantam. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Te odeio, te busco, te caço, mas o meu sonho de noite eu te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar a mentira. Ainda chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Maravilha, maravilha, vamos em frente, porque atrás vem muita gente. Minha querida Maria Angélica, de Rio Doce, Minas Gerais, os amigos da Rádio Doce Terra, exibindo o nosso programa e com muito sucesso. Muito obrigado pela parceria de vocês, viu? Vamos mandar mais alô aqui. Os amigos da Ocidental FM, em Porto Walter, no Acre, também exibindo o nosso programa. Os amigos da Rádio Viola Universitária. Valeu, Clécio Silva, todos da equipe da Viola Universitária em Maringá, exibindo o nosso Mundo Sertanejo. Meu amigo Ricardo Silva. Um abraço, Ricardo Silva. Todos os ouvintes da Rádio Canoa Grande FM, a Rádio da Alegria de Guaraçu, no Paraná. Um beijo para a Baixinha, para todos que ouvem nosso programa aí pela Rádio Canoa Grande FM, a Rádio da Alegria de Guaraçu, no Paraná. Valeu, Ricardo Silva, sempre interagindo comigo, e toca minhas músicas também na programação dele, né? Todas as manhãs ele está aí na Rádio Canoa Grande FM com seu programa e tocando músicas de Diego Valadares. Valeu, Ricardo Silva, muito obrigado, meu irmão. Também meu amigo Mancha Negra, os amigos da Web Rádio Vitrine Musical em Itaberá, interior de São Paulo, exibindo o Mundo Sertanejo. Quem vai cantar bonito? Zé Ricardo e Thiago, Turbinada.

sonhar. Mas eu vou te dizer, não quero saber de chega de gracinha. A noite bombando, ela chega arrasando, não vai prestar. Eu chamei meu amigo e disse pra ele, essa que eu vou pegar. Quando vi, eu já tava puxando seu braço e tome, tome, amasso. Meu Deus do céu, nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, mais gostosa, turbinada na frente e atrás. Nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, mais gostosa, turbinada na frente e atrás. Se eu pegar você e vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer, não quero saber de chega de gracinha. Se eu pegar você e vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer, não quero saber de chega de gracinha. Se eu pegar você e vai me prometer que vai ser só minha. Eu vou te dizer, não quero saber de chega de gracinha. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Obrigado a todos vocês que estão mandando e-mails, pedindo alôs, pedindo músicas. Muito legal, fico muito feliz com isso, tá bom? Tanto no Facebook como no e-mail, no nosso site, Rádio Estúdio Brasil. .com.br, na opção Fale Conosco, né? E também você pode escrever a sua carta para a Caixa Postal. Escreva a sua carta direcionada a mim, né? Diego Valadares e toda a produção do Mundo Sertanejo. E coloque na Caixa Postal 6300-70.749-970. Escreva a sua carta e mande para a nossa produção que eu vou atender com muito carinho. Vou ler a sua carta no ar. Vai ser muito bacana, viu? Faça como minha querida Solange Rosa dos Santos Sá, que escreveu uma carta lindíssima. E no programa de amanhã eu vou estar lendo, viu, Solange? Vou ler a sua carta amanhã e vou atender o seu pedido musical. Vai ser muito bacana. Minha querida Solange Rosa dos Santos, aí ela mora na fazenda Serra Ginete, em Nova Matrona, região de Salinas, Minas Gerais. Obrigado, viu, Solange? Um beijo para você. Amanhã vou ler sua carta, vai ser muito bacana. E vou ler mais um e-mail aqui que chegou para nós. Olá, Diego Valadares, tudo beleza? Ah, beleza, claro. Estamos juntos e misturados, né? Aqui, quem te escreve é o Reginaldo Franco, da Rádio Ará FM. Aí, meu amigo Reginaldo Franco, da Rádio Ará FM de Berilo, Minas Gerais. É sempre um prazer falar com você, Diego. Estou aqui mais uma vez para te pedir um favor. Queria que vocês mandassem um grande abraço para a Eva e seu Joaquim, que são o pai e a filha, grandes fãs aí do seu programa, viu, do seu trabalho. Muito obrigado, um beijo aí para minha querida Eva e o seu Joaquim de Berilo, Minas Gerais, amigos do meu amigo Reginaldo Franco, aí da Araia FM, viu? Eles moram na comunidade de Água Limpa, aqui no município de Berilo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que Ele proteja a cada um, principalmente nessas viagens pelo nosso Brasil. Grande abraço para você, viu, Diego Valadares? Sem esquecer de toda a turma da Rádio Estúdio Brasil. Ele manda abraço para Deus Somoro, para o Cleiton Aguiar, para Márcia